Há 11 anos consecutivamente com a sua audiência e sua participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender agora cartinha que também vem da Supercap da nossa Pauliceia desvairada, desta feita do bairro Lapa, São Paulo. Quem nos escreve é o gentil ouvinte, senhor Monteiro Amaral da Costa. E ele reafirma: São Paulo amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria de ouvir do saudoso Mário Lago, com não menos saudoso rei da valsa Carlos Galhardo, em arranjo Zacarias, Tanta Mentira. Ângela Maria Saputi, como diria o ex-presidente Getúlio Vargas. Ângela Maria Saputi cantando do musicólogo Ari Barroso e do poetinha Vinícius de Moraes, coadjuvada por um excelente coral de vozes masculinas e femininas, Rancho das Namoradas. Que gravação linda da Ângela Maria. Para ele, da nossa capital, senhor Monteiro Amar Costa, nosso gentil ouvinte da Rádio de São Paulo, João Petra de Barro, saudoso intérprete que tinha a voz idêntica do Chico Alves, o rei da voz. O Petra de Barros canta do Noel Rosa, arranjo do Pixinguinha, Até Amanhã. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Beijo não tira pedaço, dizem, mas não creio não. Beijo não tira pedaço, dizem, mas não creio não. Cuidar-te um beijo e no beijo tiraste um pedaço de meu coração. Cuidar-te um beijo e no beijo tiraste um pedaço de meu coração. Falam verdade, dizem, mas não creio não. Os olhos falam verdade, dizem, mas não creio não. Teus olhos queimam a gente, mas é sempre inverno em teu coração. Teus olhos queimam a gente, mas é sempre inverno em teu coração. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Já vem raiando a madrugada, acorda, que lindo. Mesmo a tristeza está sorrindo, entre as cores da manhã, se abrindo nas flores do céu. O véu das nuvens que esvoaçam, que passam pela